te calar com mentiras pra te enganar. Mas quem anda com a verdade no peito não se perde no meio do caminho. Pode doer, pode incomodar, mas a mentira sempre vai desmoronar. E quem fala olhando nos olhos carrega a força que ninguém pode roubar. Nunca tenha medo de falar a verdade. Ela liberta, ela traz liberdade. Mesmo que o mundo não queira escutar, é a verdade que vai te guiar. Nunca tenha medo de falar a verdade. Ela liberta.